Santa feita Jesus andando com os discípulos e pregando a sua palavra. Eles viram uma rapaziadinha que não tava vestido como eles. Não falavam, não pregavam como eles. E aí eles queriam barrar. Jesus falou pra eles, não, deixa. Deixa que quem não é contra nós é por nós. E quem comigo nós juntos espalha. Nos dias de hoje, quem seriam esses caras? Seremos nós. Gospel Gangsters Brasil. Falando na gíria, com a roupa toda larga, com Nike Cortez e All Star. Falando na linguagem das ruas, pregando o evangelho pra toda e qualquer criatura. Eu lembro também que Ezequias queria arrumar a casa do Senhor. E aí ele chamou os caras da época, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, ungidos e consagrados. Nenhum veio. Riram dele e falou, você é louco. Saiu e pegou qualquer um que tava na sua frente. Levou até a presença de Deus e disse, ai Deus, os que são os pobres quiseram vir. Esse aqui é os que eu tenho. Se for bom aos teus olhos, aceita. E disse a palavra que Deus ouviu, aceitou. E saíram todo o povo. Assim somos nós. Enquanto muitos não querem ir, enquanto muitos querem ofertas altas, nós estamos aqui, nós estamos nas ruas. Gospel Gangsters Brasil. E que esse alvo tire você do seu lugar. Te liberte, te transforme, te sacuda. Yeah. Que haja libertação, transformação e cura. As grandes não é problema. Nem tão poucos muros. Porque a música não tem limites. Ela vai atravessar fronteiras. Ela vai atravessar as grades e as muralhas. O concreto e o aço nasceram demais para nós. Na voz, Pastor Tom is on the track, on the track, on the track, on the track. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a libertação e a cura. Em nome de Jesus, amém.